Então, 80 para Hotel Alvaro. Estabilizou o localizador na 606. Bom, 606, complete alerta, chame todos no noite de sol 612. 612, grato, boa. Costa livre, LS X-ray, sofre estabilizado. Estabilizado, X-ray, reposição estabilizada, estação 4. Então, 3152, identifique, chega da Mari, desça ao nível 050, ajuste 621. 050, autorizado. Do gol no 714. No 4, chame Torre no 836. 836, boa noite. 3152, desça 2000 pés, 1021 permanece, livre LS X-Ray. 2021, livre LS. Romeu, Romeu Golf, identifique, chegada a Mari, desça ao nível 050. Apresente, foi por onde por onde Duna. Identificado, isso é quanto nível, está ligado? 50, confirme, está, está transportando o enfermo? Como aqui, está transportando o enfermo? Correto. Tá, 3, 2, 3. 3, 1, chame torre, ano noite, 3, 1, meia, boa noite. 7, meia, boa noite. Hotel Golf, desça 2000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, quanto era estabilizado no LS o Hotel Golf? Salvador, boa noite, eu vou no 896, informação Charlie. 896, boa noite, identifique, chega na Mari, desça o 050. Para o 050, boa noite, 896. Sábio no LS Romeu Golf. Romeu Golf, torre 193 Palmeia. 6 graus, boa noite. Confirma o controle? Afirmo, é o F7-5897. 5897, identifique, chega da Mari, versão 050. Pode voltar. Negativo, mantenha a chegada. Identifique, chegada a Bonf, desça 4.000 pés com 1.021. 4.021, 3891, vamos pedir o contato com você.